33, chame Recife, 13325. 3325, bom fim de semana. Boa. Me chame táxi, eu sou o Romeu. 4-1 no meio, Paulo 2-0, Livrão 2-1. Livrão 9, eu sou 4-1 no meio. Ah, foi que mesmo. Então, no meio, Livrão na Fox, na sua escuta. 3279. Gente, Alvo 4-1 no meio, tá livre o táxi em frente. E Alfa e reporte antes da Juliette. 9-10. E Alfa, reportar antes da Juliette. Eu tô procurando, eu já vi vários movimentos, mas tô procurando aí. Alvo 4-1. Pelo Romeu Oscar, tá pronto pra cópia, Barra Grande, mil pés. Autorizado, destino Barra Grande, mil pés, pista no 7, decola, curva à direita, corredor axé, após caixa pregos, o controle 119 decimal 8, o transponder é o 01153, o padrão, e a frequência da torre para o acionamento é 118.6. Correto, chame a torre. O ajuste é padrão. Boa viagem. Autorizado, SAM 3566, chame táxi. Não, Oscar, livre acionamento, chame táxi. Vitorino de Juliette, eu não tenho tráfego a reportar no setor. Livre frequência e tenha um bom pouso, ou faça um bom pouso, cara. Papa Romeu, Charlie Fox, Charlie, prossiga. Quatro no meia, autorizado, portão 08, o 4-1 no meia. Portão 08, 4-1 no meia. O Charlie Fox Charlie agora sim, cópia. Autorizado, porto seguro, nível 280. Decola da pista 17, primeira curva à direita, subida da El, após da El, Leda. Após a posição Leda, DCT, porto seguro. Controle 119, decimal 8. E o transponder é o 5172. Trip 5489, Salvador em blind, chame Recife, frequência 1260. 1260, Recife, até a volta. Até. Chame em 118.6, a torre, para o acionamento. É uma boa viagem. 341 na linha decola da pistão no zero, vento no 30 graus, 109. O Sérgio 361, controle Salvador. Sérgio 361, está no ponto de descida. Pro 361, desça para 5.000 pés, 1013, chegada na Mari Pista 10. Sérgio 361, descendo para 5.000 pés, chegada na Mari Pista 10. Siga. Afirmativo, autorizado de volta de pista no céu. Toque arremetido em Vera Cruz? Gente, tá pronto pra cópia? Papa Romeu, Índia November Alpha, tá autorizado o voo local Salvador-Salvador com TGL em Vera Cruz, mil pés, corredor Axé. Decola da pista no 7 com a primeira curva à direita. Controle 119, decimal 8. E o transponder é o 0176. Índia November Alpha, chame a torre para o acionamento. O ajuste é padrão, bom voo. Alfa, livre acionamento, sem táxi. 137, ele 2 horas e 50. 3 horas na autonomia, alterna. Recife, para o táxi. Copiado, TAM 3566. Tá livre, o táxi em frente. No Via Juliette Alfa. E no ponto de espera da 10, chame a torre. Em 18:6 para ingresso e decolagem. O ajuste é padrão. Boa viagem. Sente em frente, o Liette Alfa, no ponto de espera, aproximação em 18:6. Obrigado, então 3566. Show, vou ir direto para o Wilcox. Vamos para o Wilcox, 3661. Paulo Salvador, Oxenair, 6315, formação Papá, boa tarde. 6315 da Oxenair, boa tarde. Está pronto para cópia? Pronto, senhor. Autorizado, Guarulhos, nível 3620, via Peruísque 50 até o destino. O da cola da pista 10, com a primeira curva à direita, no perfil da subida da El. Após da El, posição Leda. E após Leda, DCT Bidev, para interceptar a Peruísque 50, o controle 119 decimal 8, e o transponder é o 5166. Eu vou chamar 6315, autorizado Guarulhos, 360, informa Peruísque 50, decola da 10, curva direita, saída Tael, Leda e depois Leda Bidev direto. Controle 119.8 e o transponder 5166, o chamar 6315. Correto, 6315 da Oxenair, chame pronto para o pushback e acionamento. Chamar pronto, 6315. Salvador, é o TAM 3566, se aproximando do ponto de espera da 10, por 3566, ali mantém no 0. Ali mantém o TAM 3566. Vamos encerrar o serviço. Serviço radar. Vai chamar Ilhéus agora na frequência de 1201 no 3661. Gente, 1201, Ilhéus, o TAM 3661. Obrigado, boa tarde. Boa. 250, via Golf 677, pista 10, decola com a primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 119.8 e o transponder é o 5130. Ok, 3541, passo 050, esquerda, Conde. Procede 1341, curva esquerda 050, Conde. Correto, Golf 677 e subida Puca, transição Caju. Está correto o cotejamento e também está livre o acionamento. E reporte para início de táxi. Autorizado nível de voo 150 para Aracaju, tem decolagem autorizado 10, vento no 30 graus 109. Gente, então 150 final, tá iniciando, tá 3566. Índio Tango Bravo, qual é a proa que está mantendo? Estamos na proa 0623. Ok, façamos o seguinte, vou na proa 050 por mais 6 minutos. A hora certa 1:32. Vamos liberar as decolagens do aeroporto internacional. Eu. Decolou de Salvador aos 32, está restrito ao nível 080 até liberação do controle. Gente, restrito ao 080 até liberações, permanece nas suas escutas, 3566. Negativo, pode chamar o controle em 19.80. 980, obrigado, bom dia. Salvador, alta 3566. 3566, controle, a saída é a Puca, suba restrita inicialmente a 080. Puca restrita ao 080, só 3566. Autorizado táxi, Kilo Quebec Serra, porta para ingresso e decolagem. Confirme o POB, Kilo Quebec Serra. 1-0. 1-0, sente. 4-1, possibilidade de desvio à esquerda para evitar a formação. Positivo, está autorizado o desvio, sempre subindo para o 150. Você é 1-3-4-1, subindo para 1-5-0. Santo 3566, voe direto Puca, subindo para o nível 80. Eu tenho um cruzamento no 95, está próximo da sua aeronave. Gente, Puca subindo para o 80, está 3566. Ok, o Futaero no 351, atente para a restrição de nível. O senhor está restrito ao nível 080 até 40 milhas de Salvador. Caso de falha de comunicações, ascenda ao nível 150 após 40 milhas. Posição de 11 horas, 11 milhas, rumo nordeste, nível 100 para 150, aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira. Paciente, tá 3566. Libera restrição de altitude, ascensão agora 150. Gente, subirá 150, 2356. É, o Força Aérea 1351 copiou a informação de restrição de nível? Copiou e cotejou. Está restrito até o 080, até 40 milhas. Em caso de falha, vai subir para o nível 150 após os 40 milhas. Correto. Está livre o táxi. E na hotel, chame a torre em 18:30 para ingresso e decolagem. O ajuste é padrão. Tenha uma boa viagem. Brasileira, 1361, via chegada mar e desça para 2 mil pés. Via mar e descendo para 2 mil pés, 1361. O Papa Romeu Índia Tango Bravo, eu agradeço a sua colaboração, pode voltar à sua rota inicial, câmbio. Evo. Bravo. Controle Salvador, boa tarde, 3154, informação papada. 3154, este é o controle Salvador, meu cordial. Voe direto Duna, ajuste 1013, Duna ILS para pouso e descida para 3000. 3154. Direto Duna para o ILS, reporte estabilizado, descida 3000, 3154. Alô, Chané 6315, pushback acionamento no gate número 3. No portão 3, está autorizado e chame para o táxi. Porta o táxi. Meu nome é Bralson, ele falou 37, controle 119.8. Milhas 124 para 150 também. Informação para o 3566. Gente do tráfego, tá 3566, está atingindo agora 150, voa Pucajamo. Positivo. Dentro em breve o senhor vai ser autorizado a voar direto a Aracaju. Perfeito, 3566, mas preferiria voar quando possível Alfa Romeo 363. Ciente, Alfa Romeo 363, vamos consultar o controle Aracaju. Seria ótimo, 3566 da Terra. Obrigado, reporta na papá. Controle Salvador, meu cordial, prossiga em condições visuais na escuta, câmbio de... Rodo 341, vamos modificar o alternado para falha de comunicações, manter a proa e em caso de falha de comunicações agora vai voar para Aracaju quando estiver afastado de Salvador, 45 milhas. Você é 1345. 341 a 45 milhas, cujo Arapiratu é de Salvador de Aracaju. Positivo, por favor. 566, curva esquerda para Aracaju. Aracaju na proa, 3566, Datan. É a sua consulta, a sua solicitação, melhor dizendo, já foi encaminhado a Aracaju e a gente está aguardando a resposta. Então vamos virar para Aracaju. Perfeito, aguardo. 3566. Charlie Colosso 40, controle 199 decimal. Táxi do Chané 6315, Belbit 113, 4 horas e 30 de autonomia, alterna Galeão. Gente, está autorizado o táxi à direita, o Chané 6315, e no ponto de espera da 110, chame a torre em 118 decimal meia dúzia. O ajuste é padrão, tenha uma boa viagem. Obrigado, um bom fim de semana. Webeck Serra, controle. Recolo no sétimo à direita, autoriza 045, direto, Siri. Pelo Quebec Serra, acione normal no transponder para facilitar um pouquinho para a gente aqui, por gentileza. Acionar 0123. Que bom, agora apareceu. Positivo, o senhor pode voar direto, Siri. O senhor quer subir para que nível? 045, está autorizado. Está autorizado. Obrigado. Controle de Salvador, Força Aérea 1351 na reta de decolagem restrita a 2000 pés. Força Aérea Brasileira 1351 está em contato o radar. A saída vai ser a Puca, vamos subir para o nível 150, 1351. Força Aérea 1351, autorizado nível 150. Controle, confirma a liberada da restrição de 8 mil por 1351. Positivo, suba para o nível 150. Excelente, até 150 na Puca. Pulseira Brasileira 1341, agradecemos a sua colaboração. Partir direto para Aracaju, 1341. Pulseira 1341, direto Aracaju. Força Aérea Brasileira 1361, no localizador para pouso, 3 milhas do externo. Redução, cheque pré-pouso, torre 1186, Força Aérea 1361. Espera 061, torre 1186. Para a descida 3566, Datan. Então 3566, chame Recife, na frequência de 12545, boa viagem. Gente, agora com o centro do Recife, grato, 3566. Controle, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, controle. Está autorizado, Kilo Romeo Oscar. Obrigado. Salvador, boa tarde, Golo 648, com informação passada. Golo 648, ao controle de Salvador. Oi para a Mari, chegada a Mari, ajuste B13, acione a identificação. A Mari, chegada a Mari, B13, identificou, Golo 648. Kilo Romeo, acho que a sua frente decolou o Kilo Quebec Serra. Também para seguir no 45. Tem contato visual com ele? Ainda negativo. Ciente. O Gol 1648, contato radar. 69 milhas afastado de Salvador. Vou em Mari para chegada a Mari. Vou a Mari para chegada a Mari, 648. Você era brasileiro, 1341, chame Recife. Frequência 12545. Da pista livre. Vou continuar na aproximação ao guarda da pista livre. Duas aeronaves transmitiram ao mesmo tempo. 3154, pode prosseguir para 2000. 3154, 2000 pés autorizado. E LS também. 3154. Gente, está correto o cotejamento e chame a torre para o acionamento. O ajuste é padrão. Bom voo e até a volta. Romeu autorizado ingresso no site, é forte, né, de pronto. autorizado, pouso na 1-0. Subindo por 45 em condições visuais. Técnico, vamos para o 035. Controle, boa tarde, Oxalé 63, no 5. Oceano 315, controle, contato radar. No 5. Pessoal, agora no 5, como é que serve? Ciente, mantenha pro 270, Kilo Romeo Oscar. Pro 270, motor. Papa Romeo, Índia 90 na Alfa, 1000 pés no litoral. Nós temos a aeronave da TAM no setor sudoeste, próximo ao farol da Barra, 2000 pés. Essa aeronave vem para o ILS, câmbio. Tilo Tango, Romeo, sente, vou ter posição agora. Virar com a sua aproximação. Informação de tráfego para o 3154. 3154, obrigado. O 648 desça agora para 5.013. 5.013, 648. Kilton Romeo, decolagem autorizada 9-0, 1-7, vento no 30 graus, 1-0-9. 315, pode voar, Leda? Romeu, acho que inicia agora um 3620 pela direita e prossiga direto Siri. Eu tenho que manter separação com o tráfego à frente. Não, o senhor pode subir para o 45, gire pela direita e vou ir para Siri. Eu vou manter separação com o tráfego à frente. Ok, então para a direita 360. Controle de Salvador, postagem 398, ideal. Oceano Brasileiro 1398, é o controle de Salvador, voe Mari, mantém o nível 150, chegada é a Mari, o ajuste 1013, existe tráfego, câmbio. Oceano 398, voando a Mari, mantendo o nível 150. Kilton Romeo, decolou 47, controle 1998. 198, Kilton Romeo, até a volta. Isso, Bravo Mike, é contato? Controle o 6315 não copiou, pode voar, Leda? Autorizado, Oceano 6315, voar, Leda, câmbio. Voando, Leda, muito grato, 6315. 3154, Duna, no localizador. Positivo, 3154, checa o trem, chame a torre, a frequência é 118612, 3154. 1286, muito obrigado, bom feriado, companheiro. Muito grato, Gol 1648, Salvador. Escuta no 642. Inicia a descida agora. Vai descer agora, não tem patrulha. Controle, boa tarde, Papatão, Kilo Tango Romeo, declarado no 7 na sua escuta. Kilo Tango Romeo, é o controle Salvador, prossiga 1000 pés no litoral. 1000 pés no litoral, Kilo Tango Romeo. Salvador, boa tarde, é o 3154 da TAM, 2 milhas de Timbra, abaixando o checado. 3154, ciente, continua a aproximação, agora de autorização de pós. No 398, desça para 6000, ajustado em 1013. Para sua informação, tráfego da Gol, Gol no 648, passando 12.400, à sua direita, afastado 7 milhas e meia. Solicita autorização, então, para alterar a notificação. Ok, então vai ser voo local com o circuito da 1-7, confirmando. Afirmativo. Ok, tempo de voo. 30 minutos, ciente. 5 mil.